Namastê, caros ouvintes, unindo as mãos diante do meu coração, saúdo Deus que habita no coração de todos vocês, assim como eu tenho a mais absoluta certeza que Ele pulsa também dentro do meu coração. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, que nesta fase do nosso programa está trazendo para vocês as meditações com frases com excertos das cartas dos mestres de sabedoria, desse pequeno livrinho que foi editado pela editora Teosófica no formato de livro de bolso, está à disposição para vocês adquirirem na livraria da loja esotérica virtual e também, obviamente, nas livrarias. E muitas das frases que nós lemos aqui, ouvintes, estão à disposição de vocês lá na página inicial da loja esotérica virtual. Procurem lá as frases do mestre Kutumi e do mestre Moria dentro das 12 grandes virtudes que este livro aborda, que nós vamos paulatinamente aqui estudando com vocês. Estamos estudando nesses dias as frases relativas à compaixão. Esta que é uma das características mais importantes, ouvintes, no avanço do discípulo, na vida de toda pessoa que realmente se comporta, que se imagina um espiritualista. E a compaixão, ouvintes, é uma expressão do amor. E como disse o apóstolo Paulo, mesmo que nós falássemos a língua dos anjos, se não tivéssemos amor, nada isso significaria, ouvintes. O amor é a expressão da grande unidade da vida que nós invocamos na nossa meditação, e ela, obviamente, tem que se manifestar na forma de um trabalho prático para o nosso semelhante, ouvintes. Então vamos começar aqui com uma frase do mestre Moria, este insigne mestre que é a cabeça do primeiro raio nesse planeta, comanda todas as atividades ligadas ao poder, à política, ao militarismo, a todas aquelas ações que visam auxiliar os seres humanos. E sobre a compaixão, mais uma frase do mestre Moria, onde ele nos diz o seguinte: aquele que deseja aprender a beneficiar a humanidade e se acredita capaz de ler o caráter de outras pessoas, deve começar, antes de mais nada, por aprender a conhecer-se a si mesmo, para apreciar seu próprio caráter em seu exato valor. Naturalmente, ouvintes, isto é algo muito básico, mas é justamente nessas coisas básicas que muitas vezes nós pecamos, nós deixamos de cumprir. Porque se nós achamos que podemos avaliar alguma coisa com relação a outras pessoas, nós temos que usar primeiramente esta faculdade de discernimento sobre nós mesmos, aprendendo, ouvintes, como nos relatou Pitágoras, estava lá disposto no oráculo de Delfos, conhecendo-se cada um a si mesmo, nós conheceremos os deuses e o universo. E obviamente conheceremos aquilo que vai no nosso âmago. Pois isso, ouvintes, é muito importante para o serviço para o nosso semelhante. Como servir ao semelhante sem conhecer exatamente aquilo que está dentro de nós mesmos. Assim como um outro grande teósofo que foi Iqbal Taimni, escreveu muitos livros sobre yoga, ele recomenda inclusive que aquele que pretende praticar essa grande arte da integração que é o yoga, se pudesse fazer um trabalho psicoterápico, frequentar sessões com um terapeuta, com um psicólogo, isso seria realmente muito útil. Porque muitas vezes o indivíduo vem para a o mundo espiritual, vem para as religiões, vem para as sociedades secretas, com muitos recalques, com muitos problemas internos, e lamentavelmente a energia que é captada nesses movimentos, infelizmente, são lançadas sobre aquelas ervas daninhas que existem ainda no jardim da consciência da pessoa. E como toda erva daninha, ela cresce naquele jardim com o mesmo vigor e talvez até com uma maior rapidez do que aquelas plantas e aquelas flores de virtudes que porventura também esteja ali. É por isso que os mestres ouvintes, eles têm tantas reticências de estar em público, de realmente participar de eventos que a humanidade pudesse apreciar a presença dos mestres, e isso é uma diretiva que existe dentro da Fraternidade Branca, principalmente no seu braço trans-himalaico, desde o século XIV, que nenhum dos mestres de sabedoria está autorizado a ocupar cargos públicos, a serem presidentes, a serem reis, primeiros ministros, chefes de Estado e outros cargos públicos importantes. Porque a fraternidade, obviamente, sabe desta lamentável característica que o ser humano tem de manipular o poder sem ter, obviamente, o autoconhecimento que nós estamos comentando aqui. E muitas vezes esse poder é voltado justamente contra os sábios, contra os seres libertadores, os seres que estão aí para colocar ideias que realmente elevem o ser humano. Então os mestres, caros ouvintes, não têm essa autorização para dar o ar da sua graça em público, dar conferências e principalmente ocupar esses cargos públicos, porque eles estão aguardando uma coisa muito importante, ouvintes, que eu acho que nas próximas décadas nós teremos uma corte internacional que realmente garanta a verdadeira justiça entre os seres humanos e que não permita mais a presença de ditadores, de seres que realmente oprimem os povos e passam durante décadas impunes, como nós estamos vendo essa lamentável demonstração de ainda a existência de ditadores que, com levantes populares, principalmente nos últimos tempos, nos países árabes, né, têm realmente derrubado esses ditadores, como Hosni Mubarak no Egito, como nós vimos em outros países, e agora Muammar Gaddafi na Líbia, que está prestes a cair, não só com a movimentação do seu povo, mas principalmente com a opinião pública internacional, a Organização das Nações Unidas, que realmente está cercando, protegendo o povo líbio desse ditador e fascínora que está lá há mais de 4 décadas oprimindo o povo líbio. Realmente já passou da medida que nós realmente, e a humanidade obviamente, permitiu e permite a existência desse tipo de seres. E é exatamente nessa faixa de trabalho que o mestre Moria trabalha, caros ouvintes, porque ele tem discípulos em lugares avançados em todos os países, para que realmente, quando essas ações militares, quando movimentações políticas são necessárias para evitar que realmente a opressão prevaleça. Mas por trás disso tudo, ouvintes, está realmente um conhecimento de si mesmo, que é da onde nós devemos partir. Agora vamos a uma frase num outro sentido completamente diferente, uma frase do mestre Kutumi que nos vai falar sobre a mulher, esta, obviamente, magnífica expressão da humanidade, do sexo feminino, que o mestre vai falar sobre a postura, a importância da mulher, ainda mais nesse mês de março, que tem realmente o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, e que, obviamente, os mestres também se preocupam com o que acontece com as mulheres. E o mestre Kutumi disse o seguinte: a missão da mulher é tornar-se mãe de futuros ocultistas, dos que hão de nascer sem pecado, pois da elevação da mulher dependem a redenção e a salvação do mundo. E enquanto a mulher não despedaçar os grilhões da escravidão sexual aos quais foi sempre submetida, o mundo não obterá um vislumbre do que ela realmente é e do lugar que lhe está reservado na economia da natureza. Vejam só, caros ouvintes, que maravilhosa frase que sintetiza realmente conhecimentos práticos e também conhecimentos ocultos muito profundos com relação à mulher, caros ouvintes. Porque a humanidade, ouvintes, ela não necessariamente precisaria estar dividida nesses dois sexos que nós possuímos no plano físico, o sexo masculino e o gênero feminino. Porque nos planos espirituais não existe essa divisão, ouvintes. A partir do plano astral, no plano mental, nos planos puramente espirituais, não existe ser que seja marcadamente feminino ou um ser que seja marcadamente masculino. Na verdade, nos planos espirituais, só existem posturas que são mais femininas e posturas que são mais masculinas, e todos os seres espirituais exercem essas posturas. Mas há cerca de 18 milhões de anos atrás, ouvintes, sobre esse planeta, houve a necessidade para o progresso físico da humanidade que os corpos físicos dos seres humanos fossem separados em gêneros. E isso, obviamente, tinha um objetivo de acelerar o progresso da humanidade. E assim tem sido, ouvintes, porque antes que a reprodução sexuada fosse do modo como é hoje, muito antes, caros ouvintes, dessa separação dos sexos, haviam diversas maneiras em que os corpos físicos dos seres humanos se reproduziam. Isso nos é contado em detalhes em A Doutrina Secreta de Madame Helena Petrovna Blavatsky, que eu recomendo a todos vocês que leiam a esse respeito, quando ela nos fala, por exemplo, dos filhos do suor, onde os seres humanos, muito primitivamente, se reproduziam pela exsudação, né, corporal, dos fluidos corporais, não havendo aquela reprodução sexuada como nós temos hoje. E também houve um largo período de tempo em que o ser humano se reproduzia pelo método dos ovos, né, que estão ainda até hoje nos ovários das mulheres, algumas centenas de óvulos, né? E isso, caros ouvintes, o ser humano também tinha, e obviamente não existia um sexo que colocava esses ovos, mas todo ser humano tinha dentro de si esses ovos, e eles eram então autofecundados, e dali surgia um outro ser humano. Então essa história, caros ouvintes, biológica do ser humano ainda está dentro da nossa natureza. Mas, de lá para cá, ouvintes, houve toda essa especialização. Então, a mulher ficou com um corpo muito biologicamente, marcadamente destinado à evolução da raça humana, da espécie humana. Então, ficou fisicamente mais fraco, mas mais apto a mudanças químicas, mudanças hormonais que permitissem que um ser espiritual viesse então até o útero da mulher, esse órgão que foi realmente totalmente especializado, ouvintes. É uma representação, o útero é uma representação dos planos espirituais, né? Pois o útero tem exatamente 7 camadas, como existem nesse plano que nós vivemos. O útero tem 7 camadas e o líquido amniótico que envolve o feto representa exatamente o plano astral, que é sempre representado pela água, e o feto sendo o corpo físico. Enquanto que o ser humano, que não ficou com essa carga do desenvolvimento reprodutivo, se especializou, obviamente, em ter uma força física maior para construir a realidade física. Então, esse intercâmbio entre os seres humanos dos dois sexos acabou desenvolvendo a humanidade como ela é hoje. Mas a própria doutrina secreta de Madame Blavatsky deixa, ouvintes, uma profecia que, na verdade, está baseada nos conhecimentos esotéricos. E nós fazemos eco aqui dessa profecia, ouvintes, que quando terminar a evolução da humanidade sobre esse planeta, nós, uma vez mais, seremos realmente seres totalmente hermafroditas. Teremos, uma vez mais, as duas polaridades se manifestando fisicamente. Então, se é que é para dizer isso, ouvintes, vamos aproveitar enquanto existe o sexo como ele é hoje, caros ouvintes, porque realmente no final da nossa evolução nós teremos as duas polaridades uma vez mais, seremos hermafroditas. E obviamente que isso tudo, ouvintes, vai realmente depender da evolução espiritual, não da evolução física. Provavelmente o ser humano já chegou no limite da sua evolução física sobre esse planeta. Mas nós vemos nas últimas décadas, ouvintes, com toda essa aceleração do desenvolvimento, como realmente as mulheres estão ressurgindo no seu poder, pois há 3 mil anos começou na humanidade um poder muito forte do patriarcado, né? Que hoje os grandes teóricos, os místicos que se dedicam a esse assunto, eles realmente veem que a mulher, por ela ter realmente uma polaridade negativa no físico, mas muito positiva no astral, e o homem ter uma polaridade negativa no astral e muito positiva no físico, quando surgirem então as culturas baseadas na língua escrita, então isso obviamente trouxe uma facilidade maior para que o poder masculino prevalecesse. Mas as mulheres estão retomando uma vez mais o espaço perdido, ouvintes, e haverá, como antevê aqui o Mestre Kutumi, um momento histórico na humanidade onde a mulher perceberá o quão espiritual é esse mistério realmente da maternidade. Pois realmente o melhoramento espiritual da humanidade, assim como podemos depreender também que a piora no nível, né, espiritual da humanidade também depende disso, pois se a mulher realmente tratar de uma forma vil a mulher e o homem, porque não é só um problema da mulher, mas se a família de homem e mulher que se unem para gerar um filho, eles não tiverem realmente a plena certeza de que essa união, ouvintes, a união sexual, ela visa trazer seres do plano espiritual para o plano material, então, se nós não tivermos a plena consciência disso, nós realmente não atingiremos os objetivos espirituais a que estão destinados a todos os seres. Porque, como disse o mestre Kutumi, a missão da mulher é tornar-se mãe de futuros ocultistas. Muitas culturas da Índia, ouvintes, os casais realmente se relacionam no nível físico com a plena consciência de que eles desejam atrair seres evoluídos para aquele ventre materno, para que então eles sejam pais de seres espiritualmente evoluídos. Então conseguem se unir sexualmente sem estar focalizados no prazer físico, que obviamente a natureza brindou o relacionamento sexual com um intenso prazer, pois isso realmente, como todas as ações da natureza, onde existe prazer, existe realmente uma importância para a nossa sobrevivência. É por isso que nos dá prazer nos alimentar, é por isso que nos dá prazer repousar, fazer, nos recriar, nos divertirmos, estudarmos, nos comunicarmos, tudo isso nos dá prazer, e o prazer físico sexual obviamente demonstra que aquela relação que existe entre homem e mulher é muito importante para o prolongamento, para a manutenção da nossa espécie. Mas quando chegar aquele momento, ouvintes, de que a maior parte dos seres humanos, dos homens e das mulheres, estiverem conscientes que aquele relacionamento também precisa ser elevado a um nível maior, a um nível mais profundo, então, ouvintes, as mulheres, e podemos dizer também os homens, né? Por que não? Se liberarão dessa busca, obviamente, luxuriosa por prazeres, né? Inconsequentes, que lamentavelmente está vigente hoje muito fortemente na humanidade, e procurarão realmente um relacionamento mais estável e com vistas à elevação espiritual da humanidade. Então isso só será possível quando a maternidade, ouvintes, tiver realmente alcançado um ponto que as mulheres estejam totalmente conscientes que elas são veículos da evolução da nossa espécie, e que todos nós, homens e mulheres, devemos estar preocupados com isso, e obviamente gerarmos filhos apenas como opção consciente de mantermos uma família e criar as condições para que a criança venha a se desenvolver. E se nós desejarmos seres evoluídos espiritualmente, que nós também forneçamos as condições para que isso aconteça. Mas vamos a mais uma frase aqui para terminar o último bloco. Mais uma frase do mestre Moria, quando ele se refere a um grande ocultista que foi Henry Steele Alcott, o grande companheiro de Madame Blavatsky, que foi o primeiro presidente internacional da Sociedade Teosófica, e sobre ele, ouvintes, e com relação à sua compaixão, o mestre Moria, que era o seu mestre, o seu verdadeiro inspirador, disse o seguinte sobre ele: se ele, Henry Steele Alcott, é ignorante de muitas coisas, também o são seus acusadores. E a razão por que ele permanece não iniciado é simples. Até hoje, ele preferiu o bem de muitos ao seu próprio benefício pessoal. ele abriu mão das vantagens decorrentes de um firme e sério chelado por amor àqueles que ele, a que eles se devotam, pelo seu trabalho em prol dos outros. E esses são os que presentemente se voltam contra ele. Porque Henry Walcott, no final da sua vida, foi realmente muito perseguido, inclusive por aqueles que deveriam ser, aqueles que deveriam apoiar a sua causa, ouvintes. E, lamentavelmente, esta é a sina, ouvintes, de muitos que servem, porque na maior parte das vezes são incompreendidos pela sua postura, por esse desejo de servir o próximo. Então, no ocultismo, ouvintes, existe esse pêndulo que realmente todos nós um dia teremos que resolver e teremos que equilibrar. O pêndulo de se dedicar ao autodesenvolvimento, que muitas vezes requer um afastamento do mundo, requer uma especialização da nossa natureza, e o outro lado do pêndulo, porque esse aprimoramento da nossa natureza só pode servir para que nós realmente trabalhemos pelo mundo, pelo nosso semelhante. E foi isso que aconteceu com Walcott, que era um alto maçom norte-americano, que veio a conhecer Madame Blavatsky, que então se encantou por aqueles conhecimentos, por aquelas informações que Madame Blavatsky trouxe a ele, e ele abandonou a sua vida nos Estados Unidos, foi para a Índia, foi ao Ceilão e outros países asiáticos e começou a se dedicar àquela causa dos conhecimentos dos mestres, a causa da sociedade teosófica, da disseminação da teosofia, e também quando chegou ao Ceilão ficou realmente pasmo como o povo realmente estava esquecendo as suas tradições do budismo. Segundo Walcott, ele contava que o budismo ali já estava praticamente esquecido, se tinha se transformado apenas num grupo de meras superstições. Então, para levantar o budismo, ouvintes, Walcott criou o hino do budismo, criou a bandeira do budismo, ouvintes, que é a roda de samsara, criou também o catecismo budista, que pode ser até engraçado, né, que um cristão que criado numa família protestante, ao chegar num país budista, ou que se dizia budista, precisou dele criar um catecismo para que aquele povo do Ceilão, então, estudasse aquela sabedoria que o Buda distribuiu, caros ouvintes. Então, a importância no Ceilão de Henry Walcott é tão grande que a data da sua morte é comemorada, é relembrada, ouvintes, como um feriado nacional. E segundo o mestre Moria, ele não atingia naquela vida altas iniciações porque ele preferia praticar realmente o altruísmo, praticar a compaixão, ouvintes, demonstrando na prática que realmente ele estava comprometido realmente com as causas do melhoramento da humanidade. E as investigações ocultas, ouvintes, demonstram que Henry Walcott, ele foi, numa encarnação passada, um rei do budismo, caros ouvintes, um rei que pôs em prática todos os preceitos do budismo. Dizem até que foi o único rei hindu que praticou alguma coisa do budismo. Ele foi o rei Ashoka, caros ouvintes, ou Ashoka, dependendo da pronúncia que nós queremos dar. E esse rei realmente praticou, assim como Walcott praticou, ouvintes, o verdadeiro budismo. Então, nós temos que relembrar com muito carinho essa prática da compaixão que nos revelou Henry Stillwalker. E foi com essa frase, ouvintes, que nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo aí a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e a todos que também nos acompanham em outros horários pelas gravações ou nos discos com este programa. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pelo prestígio de vocês, mas vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e vamos retornar na sequência com mais frases aqui dos Mestres de Sabedoria no programa Lux Esotérica de hoje. Aguardem um pouquinho, ouvintes, fiquem com a mensagem da Loja Esotérica Virtual. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo aqui com vocês no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Uma vez mais, agradecendo aí o apoio de todos os associados da Levir e você que ainda não se transformou no associado da Levir, por favor, nos ajude participando aí com esta pequena semestralidade que nos auxilia, ouvintes, a manter aqui nesse momento 8 servidores estão trabalhando no Brasil, nos Estados Unidos, para que você receba o nosso programa. Uma vez mais, fica aí protestado os nossos agradecimentos, caros ouvintes, estamos realmente penhorados com aqueles que nos ajudam e enquanto realmente o Altíssimo nos der saúde, nós pretendemos estar por aqui, realmente ajudando de alguma forma a evolução da humanidade e dos nossos amigos, das nossas simpatizantes que estão sempre nos apoiando. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui, aquilo que nós nos propomos, trazer para vocês alguns excertos, algumas meditações, frases dos mestres de sabedoria que nos encantam, que trazem essas 12 grandes características, 12 grandes virtudes que nós temos realmente que desenvolver nas nossas vidas. E estamos falando exatamente sobre a virtude da compaixão. E sobre ela temos aqui mais uma frase do Mestre Kutumi, que diz o seguinte: o maior consolo e o primeiro dever na vida, filho, é não causar dor e evitar fazer sofrer homem ou animal. Este é, caros ouvintes, um grande preceito budista e é, obviamente, um grande preceito de sabedoria que nós temos que, de alguma forma, praticar nas nossas vidas. Tentar, caros ouvintes, viver de uma forma que nós não sejamos causa de dor a nenhum ser vivo, a nenhum ser humano, nenhum animal, ninguém e nada nesse mundo, ouvintes, merece sofrer. E os animais, obviamente, que são seres que não têm desenvolvido um intelecto como nós o temos, o auto-percebimento, a autoconsciência, ouvintes, mas eles têm uma sensibilidade muito grande. Os animais têm um sistema nervoso complexo, têm, obviamente, sentimentos muito profundos e, lamentavelmente, nós causamos, nós infringimos muitas vezes dores desnecessárias aos animais. Nós temos evoluído muito nesse sentido, pois vão desaparecendo aqueles esportes que usavam os animais como o seu objetivo, vão desaparecendo, ouvintes, as condições para que a humanidade mantenha a alimentação carnívora, porque hoje se sabe, ouvintes, que se gastam milhões e milhões de toneladas de alimentos, de proteínas para alimentar o gado, que vai gerar apenas algumas toneladas de carne. Então isso, ouvintes, é insustentável do ponto de vista econômico. É por isso que a humanidade, num futuro próximo, vai abandonar essa alimentação carnívora, que pode realmente nos agradar muito o paladar, ouvintes, mas que não é de forma alguma necessária. Então a humanidade tem a experiência, ouvintes, e milhões e milhões de pessoas nesse planeta vivem com muita saúde sem colocar nenhum alimento animal nas suas bocas, nos seus estômagos. Mas principalmente, ouvintes, esse preceito, ele não é só relativo à nossa alimentação, mas sim é relativo à nossa postura com relação à vida. É ter o respeito pelo próximo. E o próximo não só aquele ser vivo que é nosso semelhante humano, mas é respeito pelas plantas, é o respeito pelo meio ambiente, é o respeito pelas outras vidas que evoluem conosco nesse planeta. Esse planeta não é exclusividade nossa, ouvintes. E como disse um amigo teósofo lá, que foi muito espirituoso numa conferência que nós participamos, quando chegou na hora das perguntas, ele levantou a mão e fez a seguinte declaração: Deus deve gostar mesmo é dos insetos, porque para cada ser humano que existe nesse planeta, segundo ele disse, existe 60 milhões de insetos. Então, se nós achamos que realmente nós temos importância, ouvintes, temos que estar conscientes de que existem milhões, bilhões de seres para cada ser humano habitando esse planeta. Então nós temos que, na verdade, conviver. E se nós não queremos karmas negativos na nossa vida, vamos conviver de uma forma harmônica, caros ouvintes. Então, não causar dor ao nosso semelhante e a todas as formas de vida, se nós pudermos praticar esse tipo de compaixão, ouvintes, nós realmente alcançaremos um grande nível de perfeição. Mas vamos a mais uma frase do Mestre Kutumi, falando sobre a iniciativa deles de trazer esses conhecimentos teosóficos, ouvintes. Por isso é que eles apoiaram a fundação da Sociedade Teosófica e, obviamente, de toda uma movimentação, ouvintes, que, obviamente, se ramificou em diversos movimentos, mas que nós podemos dizer que tem a sua raiz no trabalho dos mestres de sabedoria e da grande mãe desses movimentos, que é o conhecimento que trouxe Helena Blavatsky nos seus escritos em A Doutrina Secreta, em Isis Sem Véu e tantos artigos que ela publicou, que hoje estão coligidos em 15 volumes de cerca de 600 páginas cada um, os escritos coletados de Madame Blavatsky. Mas o Mestre Kutumi fala o seguinte: nossa sociedade não é uma simples escola intelectual de ocultismo. E os nossos maiores, porque existem seres ainda de uma espiritualidade mais profunda do que os mestres que nós conhecemos, eles já disseram que aquele que julgar muito dura a tarefa de trabalhar para o trem, melhor será que não a empreenda. Os sofrimentos morais e espirituais do mundo são mais importantes e necessitam mais do nosso auxílio e cura do que de nosso auxílio necessita a ciência no campo das descobertas. Porque os mestres, caros ouvintes, também atuam na área científica, mas a área moral, caros ouvintes, a área espiritual é o foco, obviamente, dos mestres de sabedoria. Então, quando eles começaram a Sociedade Teosófica, que depois se ramificou, se fragmentou no mal e no bom sentido, porque hoje existem aí dezenas de movimentos que advêm desses conhecimentos. Obviamente que há movimentos sérios e há movimentos que fantasiam muitas coisas, inclusive com relação aos mestres, que nós temos que tomar muito cuidado, caros ouvintes, porque muitas coisas que se dizem que vêm dos mestres realmente vem, na verdade, da imaginação de pessoas que têm realmente uma criatividade fértil. Porque essas cartas que eu estou lendo para vocês, ouvintes, algumas frases, elas estão lá, uma vez mais vou dizer isso, estão lá no Museu Britânico de Londres, no British Museum, ali no subsolo, virando à direita ali. Se vocês forem lá a Londres, não deixem de visitar o Museu Britânico no seu setor de manuscritos raros. Vocês não vão conseguir ver essas cartas na primeira visita, vocês vão ter que agendar um dia. Então fique alguns dias lá em Londres, mas não deixem de conhecer, ouvintes, a caligrafia do Mestre Kutumi na sua famosa tinta azul e a caligrafia do Mestre Moria, que cortava os T's com uma linha comprida, caros ouvintes, realmente uma caligrafia excepcional, pois essas cartas, ouvintes, elas foram, a maior parte delas, materializadas, foram, por assim dizer, cristalizadas ali naquele papel que mais parecia um papel de pão, se é que vocês são dessa época, caros ouvintes, nas padarias, nas mercearias que vendiam pão a granel, se existia aquele papel de seda, um papel meio escuro, cor de areia, é num tipo de papel assim que estão essas cartas, ouvintes, que foram ali materializadas por discípulos dos mestres, muitas delas colocadas dentro de envelopes que estavam em trânsito até os seus recipientes, mas que foram todas juntadas por Alfred Percy Sinnett, colocadas todas num baú, e depois que passou a Primeira Grande Guerra Mundial e que Alfred Sinnett faleceu, o seu grande amigo e, aliás, fundador da Sociedade Budista da Inglaterra, que foi Christmas Humphreys, pegou aquele baú, levou até o Museu Britânico e convenceu as autoridades daquele museu de que aquelas cartas eram realmente documentos excepcionais. E realmente o são, ouvintes, pois essa movimentação que os mestres fizeram, trazendo esses conhecimentos, ouvintes, e eles disseram também em outras cartas que eles não trouxeram de volta esses conhecimentos para apenas um punhadinho de iniciados, para um grupinho ali de maçons, como foram aqueles que fundaram inicialmente a Sociedade Teosófica em Nova York, mas sim o objetivo dos mestres é que esses conhecimentos se expandam por toda a humanidade. E nós vemos que em alguma medida isso realmente vem acontecendo. Hoje as pessoas falam de karma, de uma certa forma elas falam de dharma, a reencarnação vem sendo trabalhada aí no cinema, por diversos temas de ficção. Então é para diminuir, ouvintes, os sofrimentos morais e espirituais do mundo que esses conhecimentos foram colocados. E aqueles que quiserem trabalhar pelos mestres, obviamente que tem que trabalhar pela difusão desses conhecimentos, não só de uma forma intelectual, como o mestre salientou, mas como a prática realmente da fraternidade, que é outra maneira que nós vamos ver aí na sequência os mestres comentando. Como, por exemplo, nessa frase aqui do mestre Moria, que nos diz o seguinte: "Estais pronta a executar vossa parte na grande obra da filantropia? Vós vos oferecestes para a Cruz Vermelha. Porém, irmã, há doenças e feridas da alma que nenhuma arte cirúrgica pode curar. Ajudar-nos-eis a ensinar à humanidade que os doentes da alma devem curar-se a si mesmos?" É essa, ouvintes, a pergunta que o mestre Moria dirigiu a uma pretendente a ser uma discípula sua. "Ajudar-nos-eis a ensinar à humanidade que os doentes da alma devem curar-se a si mesmos? Vejam, ouvintes, a profundidade desse conhecimento. Porque, obviamente, existe um exército de médicos, de enfermeiros em todos os cantos do mundo. Mesmo onde há guerra, lá está a Cruz Vermelha e os trabalhos humanitários levando ali a cura das feridas, de tudo que acontece de ruim no plano físico, ouvintes, durante uma guerra. Mas o outro fronte de batalha, ouvintes, é exatamente com relação à alma, porque a humanidade sofre, ouvintes, pelo egoísmo, pela ignorância, e obviamente aqueles que estão despertos, aqueles que estão realmente abertos para as ideias espirituais, precisam ajudar a sanar, ouvintes, as feridas da alma, pois é ali, ouvintes, nesse campo da alma que está o verdadeiro campo de batalha do ser humano. Porque nós podemos estar presos, trancafiados num presídio, mas a nossa consciência, a nossa alma continuará livre e continuará sofrendo dos mesmos males. Da mesma forma que aqueles que estão livres na matéria podem ser prisioneiros dos vícios, podem ser prisioneiros das mais diversas formas de ignorância. E aí, ouvintes, que está o trabalho do verdadeiro filântropo, ou seja, curar, elevar a alma humana para que ela se conheça. E a verdadeira cura, ouvintes, está em nós mesmos. A cura verdadeira da alma só vem quando nós conhecemos a nós mesmos. Mas vamos a mais uma frase, ouvintes, agora do Mestre Kutumi, que disse o seguinte: a necessidade de aplicação prática destas sublimes palavras de nosso Senhor e Mestre, assim o consideravam o Buda. Todos os mestres consideram o Buda a flor do despertar espiritual da nossa humanidade. E o Buda disse o seguinte em um dos seus sermões mais profundos, ouvintes: ó vós, bhikkhus, ou seja, discípulos, e arhats, ou seja, mestres aperfeiçoados, sede amistosos para com a raça dos homens, nossos irmãos. Sabei todos vós que aquele que não sacrifica sua única vida para salvar a vida de seu semelhante, que hesita em abandonar mais do que a vida, seu nome limpo e sua honra para salvar o nome limpo e a honra de muitos, este é indigno do transcendente, destruidor do pecado e imortal nirvana. Pois o nirvana, caros ouvintes, que muitos que não conhecem verdadeiramente o budismo, imaginam que alcançar o nirvana seja mais ou menos como atingir aquilo que nós dissemos no cristianismo, a salvação, ou então encontrar um lugarzinho ali tranquilo no céu. Mas o nirvana, ouvintes, que muitos iogues, que muitos meditadores, pessoas que dedicam a sua vida à transcendência, têm o objetivo de conhecer o que é esse nirvana. Mas, relembrando, ouvintes, uma carta que nós já lemos aqui, que foi a carta única do Mahachohan, o nirvana, ouvintes, visto do ponto de vista do sofrimento da humanidade, nada mais é do que um exaltado egoísmo. Porque egoísmo, ouvintes, é, obviamente, um termo pejorativo da fixação no ego, no nosso eu, quer seja o eu aqui externo da matéria, ou quer seja naquele nosso eu espiritual. Pois aquele, ouvinte, que não tiver compreendido que os irmãos sofredores da humanidade todos têm dentro de si a mesma chispa que brilha em cada um de nós, então ele deve perceber, ouvintes, que é realmente um egoísmo terrível entrar, adentrar nesse nirvana e gozar da sua beatitude, mesmo sabendo que tantos clamam na escuridão, clamam, caros ouvintes, pela sanação das suas feridas, quer sejam feridas físicas, emocionais, mentais e até a cegueira espiritual. Existiram, sim, ouvintes, iogues que, por um exaltado egoísmo, penetraram esse mistério do nirvana e ali entraram e só vão sair dali quando todo o processo desse sistema solar tiver terminado. E a nós não compete reclamar deles, porque realmente é o direito daquele que obtiver a iluminação de permanecer dentro da luz. Mas os mestres sobre os quais nós comentamos, ouvintes, aqueles mestres que realmente hoje são tão divulgados como o Cristo Jesus, caros ouvintes, ou o Mestre Moria, com toda a sua ação política, sua ação militar, como o Mestre Kutumi, que durante tantas encarnações foi sacerdote, foi realmente instrutor, foi professor da humanidade, todos eles são conhecidos como mestres da sabedoria, mas principalmente seres dedicados e mestres da compaixão. Eles são bodhisattvas, aqueles que têm dentro de si a essência da iluminação. Então, realmente, seria um egoísmo exaltado, como disse o Mahashoggi, aquele que é superior aos nossos mestres, desejar, caros ouvintes, penetrar, né, nesse nirvana e ali ficarem sabendo que tantos milhões e milhões de seres necessitam da nossa ajuda. É por isso que esses mestres ouvintes que nós conhecemos, que nós amamos e que enfrentam problemas terríveis, ouvintes, quando nós lançamos sobre os seus nomes coisas indignas, eles, caros ouvintes, renunciaram ao seu nirvana, porque todos eles chegaram em algum momento das suas meditações, das suas iniciações, ao limiar de ficar realmente permanentemente nesse nirvana. Porque eles são instruídos, obviamente, por seres que chegaram naquele nível, mas todos eles, para o nosso benefício, ouvintes, eles voltaram. Eles retornaram do nirvana, se transformaram então nirmanakayas, ou seja, aqueles que permanecem conosco, e como aquele voto que o Buda fez, ouvintes, de ficar com a nossa humanidade enquanto aqui restasse um único ser da nossa humanidade, do grupo de almas a que pertence o Buda, que foi o primeiro da nossa humanidade, que se libertou completamente de todas as peias da ignorância e de todas as limitações que mesmo mestres que estão na quinta iniciação, que já são adeptos, ainda têm algumas pequenas amarras, algumas pequenas preferências do seu raio, da sua atuação. Então, ele que atingiu essa oitava grande iniciação, só ele, ouvintes, da nossa humanidade, dos 60 bilhões de seres humanos que estão evoluindo na aura desse planeta, só ele atingiu esse nível. E recentemente, numa revista científica, para minha surpresa, ouvintes, realmente nós tivemos uma confirmação de muitas das coisas que nós falamos aqui em termos numéricos, pois a ciência estima, caros ouvintes, que até a época da do começo da nossa era, da era cristã, sobre esse planeta existiram exatamente cerca de 50 bilhões de seres humanos. Então esse número se aproxima muito, ouvintes, daquilo que foi divulgado por grandes teósofos quando dizem que o nosso grupo de eus, nosso grupo de almas, tem exatamente esse número de 60 bilhões. Então, se até aquela época, ouvintes, até a época de Jesus, o Cristo, já nasceram 50 bilhões de seres humanos, e se nós somos nesse momento, ouvintes, mais de 7 bilhões de seres vivos, né? E durante o século XX tivemos, obviamente, cerca de mais 6 ou 7 bilhões de seres encarnados. Então, em cerca de 100 anos, nós tivemos mais de 10 bilhões de encarnações físicas aqui no plano físico. E é por isso, ouvintes, que essa luz precisa se expandir cada vez mais. É por isso que existe aqui esse pequeno e humilde programa, ouvintes, mas para que essas verdades não fiquem sem ser declaradas e que essa energia não cesse, ouvintes, de ser irradiada, pois nós sabemos, e assim nos instruíram os mestres, que as boas vibrações, ouvintes, têm um poder muito maior do que as coisas negativas. Mais vale um bom pensamento, mais vale uma frase de bênção que bendiga os seres humanos, do que centenas e centenas de impropérios e de energias negativas que têm uma vibração inferior e que, obviamente, não trazem consequências maiores. Então é pelo maior, caros ouvintes, que nós trabalhamos aqui. E uma vez mais, no final desse programa de hoje, nós agradecemos a presença daqueles que estão ao vivo nesse instante e a todos vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando aí no site da Loja Esotérica Virtual ou através dos discos que serão distribuídos aqui com esse programa. Agradecemos uma vez mais o seu carinho, o seu prestígio, mas convocamos a vocês para fazermos a nossa última vibração de hoje dentro do espírito dessas frases dos mestres falando da compaixão. Vamos uma vez mais fechar os nossos olhos, ouvintes, volver a nossa consciência para o centro dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco e com o poder da nossa mente visualizando ali o brilho, ouvintes, da nossa chispa divina. Que ela, caros ouvintes, comece a irradiar cada vez mais forte, se expandindo pelo nosso peito, envolvendo, interpenetrando todos os nossos órgãos. Façamos brilhar o nosso poder espiritual, expandindo essa luz para além do nosso corpo, iluminando o nosso derredor e projetando essa luz à nossa frente, adiante de nós, pelo caminho de evolução que nós pretendemos seguir. Vamos aproveitar esse momento, ouvintes, para compreender, para internalizar, para realizar o sentido das palavras, do mantra, dessa prece, caros ouvintes, do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e mais sutil que o éter, mais branco e puro do que a neve, é o ser, caros ouvintes, que vive, que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti, queridos amigos e amigas ouvintes, que essa bênção do Mestre, do grande instrutor do mundo, que nós temos o privilégio como sacerdote de conduzir a todos vocês, aqueçam, caros ouvintes, despertem ainda mais os vossos corações, encandeçam as vossas mentes rumo a uma vida mais limpa, uma vida mais lúcida, sempre em direção aos conhecimentos espirituais. E nós ficamos hoje por aqui, ouvintes, sempre muito satisfeitos por estarmos a serviço de vocês. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar com vocês nas próximas edições desse programa. Deixaremos vocês agora com as músicas aqui da Esotérica FM, sempre com total interatividade com vocês. Então, finalizando, dedicamos e enviamos a todos vocês um forte, caros ouvintes, um fraterno, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.